Salmo 14:7. Louvai o Senhor, nossa força e nossa paz. Louvai ao Senhor, cantemos sua beleza, juntos celebremos nosso Deus de grandeza. Ele cura os corações, as feridas sara, em seus braços de amor o céu nos prepara. Ó Senhor, tu és grande e poderoso, teu amor nos sustenta, tão precioso, cantamos. Nosso irmão, ele reconstrói Jerusalém, reúne os seus, alimenta os corações, é o nosso Deus. Conta as estrelas, dá-lhes um nome na imensidão. Precioso, cantamos tua glória com gratidão, na alegria e na paz te louvamos, ó Deus, nosso irmão. Ele envia a chuva, faz florescer a terra, sua palavra é viva, ilumina as preces nossas. Ele nos dá a força, acalma nossos medos. Nele encontramos uma fonte de contentamento. Sião, ergue tua voz, celebra teu rei. Ele abençoa teus filhos, sempre está contigo. Sua paz em nossas vidas ele derrama, em seu amor o firmamento achamos. Ó Senhor, tu és grande e poderoso, teu amor nos sustenta, tão precioso, cantamos tua glória com gratidão, na alegria e na paz te louvamos, ó Deus, nosso irmão. Ó Senhor, tu és grande e poderoso, teu amor nos sustenta, tão precioso, cantamos alegria e na paz te louvamos, ó Deus, nosso irmão.